carinha de anjo, rabo de cavala, carinha de anjo, rabo de cavala, carinha de anjo, rabo de cavala, carinha de anjo, rabo de cavala. Jogo o rabo, eu jogo o rabo, eu jogo o rabo, sua cavala, eu jogo o rabo, e jogo o rabo, jogo o rabo, sua cavala, jogo o rabo, e jogo o rabo, eu jogo o rabo, a cavala, jogo o rabo, jogo o rabo, eu jogo o rabo, sua cavala. Na pisadinha ela se acaba, dança gostoso, a cachorrada, só tem blá blá blá, só tem mimimi, dança gostosa que ela faz assim. Carinha de anjo, rabo de cavala, roxinho de anjo, rabo de cavala, carinha de anjo, rabo de cavala, carinha de anjo, rabo de cavala. Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala, joga o rabo, ou joga o rabo. Eu jogo o rabo, vai cavala, joga o rabo, eu jogo o rabo, eu jogo o rabo, vai cavala, eu jogo o rabo, e jogo o rabo, eu jogo o rabo, vai cavala. Tem que respeitar, rapaz. É o da aventura. Vem, vem, vem, vem, vem. Na pisadinha ela se acaba, sai gostoso, cachorrada, só tem blá blá blá, só tem mimimi. Carinha de anjo, rabo de cavalo, rostinho de anjo, rabo de cavalo, oh, rostinho de anjo, rabo de cavalo, rostinho de anjo, rabo de cavalo. Joga o rabo, ou joga o rabo, ou joga o rabo, vai cavalo. Joga o rabo, ou joga o rabo, e joga o rabo, vai cavalo. Joga o rabo, ou joga o rabo, ou joga o rabo, vai cavalo. Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, ô cavalo. A banda é ruim, mas o swing até que é bonzinho. Vem a Aventura, a pisadinha da cachorrada.